Estão na cadeia pública Laudemir Neves os homens que foram presos na última quinta-feira por volta de 18 horas e 30 minutos pelo grupo tático da Polícia Militar. Os policiais estavam em patrulhamento ostensivo pela região do Porto Meira quando avistaram três pessoas em atitude suspeita dentro de um Fiat Uno com placas da capital paranaense. Diante das suspeitas, a abordagem realizada pelos policiais, identificado Genésio Lopes de Greice, 44 anos. Uniel Silva do Rosário, de 38, e Michel Christian Pereira da Silva, de 23. Ao realizarem uma minuciosa revista no veículo, foi localizado um invólucro com 595 gramas de cocaína. Diante dos fatos, os indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª SDP juntamente com a droga e com o veículo. Na delegacia, eles apenas disseram que deveriam entregar a droga a uma pessoa em Santa Catarina, que seria um presente mandado por um parente da fronteira. Mas no celular dos indivíduos, mensagens trocadas apontavam que se tratava de um forte esquema de tráfico de drogas, como explica o policial. A viatura estava em patrulhamento pela região sul da cidade quando foi avistado três indivíduos em atitude suspeita em um veículo. Foram abordados e no interior do veículo foi encontrado cerca de 600 gramas de cocaína enrolada aí num invólucro de papel. A princípio seria um presente para alguém, né? Pelas mensagens do celular que a gente verificou de um dos detidos, ele havia comprado na região do Paraguai e estava querendo levar para Santa Catarina. O pacote estava embrulhado para presente? Estava embrulhado para presente. O que acontece agora? Vão ser conduzidos até a delegacia e lá vão ser atuados aí pelo crime de tráfico de drogas e menos três traficantes na cidade. A informação é de que um dos indivíduos aí já tem passagens aqui em Foz do Iguaçu, os outros dois são de fora, né? O sistema da polícia aí a gente está verificando aí e vamos verificar a passagem de cada um e com certeza na sequência a gente vai dar prosseguimento aí ao nosso serviço. Denúncias são informações para o bom trabalho policial, né? Sempre quando a população colabora o resultado é mais positivo. O resultado sempre é positivo quando vem as informações para a equipe. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.